passa de noite sem prever apartamentos acesos. Tudo parece ser tão real, mas você viu esse filme também. Andando nas ruas, pensei que podia ouvir alguém me chamando, dizendo meu nome. Já estou cheio de me sentir vazio. Meu corpo é quente, estou sentindo frio. Todo mundo sabe, ninguém quer mais saber. Afinal, amar ao próximo é tão demodê. Os ouvintes estão querendo saber se você vai tocar Eduardo e Mônica. O pessoal tá desesperado. Vai tocar, vai tocar. Não, talvez não. Ah, não faz isso, Renato. Que peninha. Não, aqui tipo assim, eu tenho que tocar com violão e assim, a questão do som, assim, eu não sei. Acho que mais pro final, né? É. Outra coisa, o pessoal ali dos estúdios, eles estão assim, petrificados, porque você parece que encarna as coisas. O lance do reggae, parece que você encarnou um Rastafari mesmo. Uhum. E agora, com o lance da polícia, realmente eu fiquei aqui sem conseguir levantar. Depois eu falei, pô, não é possível, cara. O lance até que a gente tava comentando, todo mundo ficou meio, né? É, a gente ficou emocionado mesmo, né? Assim, foi um lance... Como é que rola isso? Como é que é isso? Não sei. Lobo Mau. Lobo Mau já foi embora. Lobo Mau. Não, o Lobo Mau já foi embora. Então vamos de música, né? Faroeste Caboclo. Bumbo tá em cima. Ai! Porra. Tá bom, Bumbo. Vamos lá. Abaixa um pouquinho o vocal. É porque senão... que eu dou uns berros aqui, o pessoal... Ok, vamos lá então. Olha, lembre-se que tá sendo ao vivo, hein? Isso pra quem acha que Legião Urbana não sabe tocar. É que tinha esses papos, né? Ah, o Renato Russo sabe cantar, mas aquela banda... E não é nada disso. Nós somos legais. Vamos lá. Oh.

ficou sabendo dos planos de Santo Cristo e decidiu que com João ele ia acabar. Mas falou todo na noite às 22, Santo Cristo já sabia atirar. E decidiu usar a alma só depois que Jeremias começasse a brigar. E Jeremias maconha cego e organizou a conha e fez todo mundo dançar. Imaginava mocinhas inocentes e dizia que era crente, mas não sabia rezar. E Santo Cristo alucinou e ia pra casa, e a saudade começou a apertar. Eu vou-me embora, eu vou ter Maria Lúcia, já tá em tempo de a gente se casar. Chegando em casa então ele chorou e pro inferno ele foi pela segunda vez. Com Maria Lúcia ele me casou e um filho nela ele fez. Horas a Ceilândia vem de aula de 14 é pra lá que eu vou. E você pode esconder as suas armas, que eu acabo mesmo com você, seu povo traidor. E mato também Maria Lúcia, aquela menina falsa pra quem tirei o meu amor. Santo Cristo não sabe o que fazer quando viu o repórter na televisão, que deu notícia do duelo na TV, dizendo a hora e o local e a razão. No sábado então as duas horas todo povo sem demora foi lá só pra assistir. Um homem que atirava pelas costas e acertou, Santo Cristo começou a sorrir. Sentindo sangue na garganta, João olhou pras bandeirinhas e pro povo aplaudir. E olhou pro sorveteiro e pras câmeras e a gente da TV que filmava tudo ali. E se lembrou de quando era uma criança, de tudo que vivera até ali. E decidiu entrar viver naquela dança, sabia cruz virou se estou aqui. Ela trazia o inchaço 22, a arma que seu primo Paulo lhe deu. Jeremias, eu sou homem, coisa que você não é, e não atiro pelas costas não. Olha pra cá, filha da puta, sem vergonha, dá uma olhada no meu sangue, vem sentir o teu perdão. O Santo Cristo falou de Jesus 22, eu 5 tiros no bandido traidor. Maria Lúcia arrependeu depois e morreu junto com João, seu protetor. O povo declarava que João do Santo Cristo era santo porque sabia morrer. E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. E João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo ter. Ele queria era falar pro presidente pra ajudar toda essa gente que só faz. Legal, vamos mais uma? Ai, porra, esse ritmo. Eu tenho que recuperar o fôlego. Tava tudo caindo aqui. Tava desafinado? Não tava. Putz, será que eu tava? Eu ficava tocando e o negócio ficava puxando. É que tava pendurado aí, ó, pregou aí. Mas e aí, dá pra rolar mais uma agora? Dá. Vamos quase sem querer. Acho que assim tá joia. Deixa eu fazer assim. Puxa bastante. Embolou tá bastante. Já. Pera aí, puxa esse negócio aqui, ó. Okay. É, aí fica legal. É o Chá das 5 rolando na Transamérica com Legião Urbana. Eu acho que tá demais, né? Acho que tá super legal o programa. É, agora desvencilhou tudo aí, né? Agora tá legal. Vamos. Então vamos lá. Ficar sem criar? Vê se tá afinado. Tá? O volume ficou legal? Ficou? Acho que tá joia. Vamos? Um, dois, três. Thank you. só que agora é diferente. Sou tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei quando que eu mais quebrei. Tem alguma coisa desafinada? Vem. Vem, vem. Pausa para interrupção. É aqui, ó. Não tá desafinado? Bem, vocês tiveram o privilégio de ouvir Legião Urbana afinando seus instrumentos. Ai, que vergonha. Se tiver desafinado aqui, eu paro no meio do caminho e falo. Vai. Um, dois. Um, dois, três e... Hello! De volta com Chá das 5, Legião Urbana. E agora? Agora a gente vai tocar uma música chamada Daniel na Cova dos Leões. Então vamos lá. Saiu, hein? Que coisa. Vamos mais, né? Vamos mais. O tempo tá começando a ficar curtinho. Então, bem, o pessoal pediu soldados, né? Não, né? Chamado Central do Brasil. No segundo. No segundo. Ele botou no primeiro aqui. Uh-huh. E por que? Ele perguntou por que Central do Brasil. Porque foi o seguinte, que era assim, uma coisa super assim, de viola brasileira, né? E aí na hora a gente ia pegar, porque a gente geralmente tem essas ideias, aí depois a gente vai, tipo assim, vamos pegar isso, vamos fazer uma música inteira, que a gente bola mais um pedaço e faz, depois eu faço a letra, né? Aí o pessoal, sobre o que é essa música, né? A gente conversa junto, assim, você fala, ah, Renato, escreve disso, escreve daquilo. Mas essa música, de repente, ela falava tudo sem letra. Sem letra. Aí a gente decidiu deixar a música aí. Sei lá, a gente achou que tinha cara de Central do Brasil, né? Não da Central do Brasil do Rio, né? Mas assim, o Central do Brasil, o centro do Brasil, sim, sabe? Aquele negócio, blim, blim, blim, assim, né? De parece assim, coisa de Minas, assim. Sim. Aí eu não sei, mas a gente achou um nome bonito também, né? Uhum. E o lance de soldados, como é que foi isso aí? Foi você teve inspiração assim de onde? É pra quê? Soldados, foi feito pra quê? Ah, eu não sei, soldados a gente tava lá e tipo, a gente foi assim, aí eu falei assim, sei lá, vamos falar, começa uma bateria aí. Aí ele fez isso. Aí tipo assim, aí a gente, o Billy tava afinando baixo, aí ele fez dum, dum, dum, dum, aí para, repete. Aí assim, aí a música veio disso, né? Mas assim, é porque é mitologia, né? Eu acho que é mitologia, assim. Eu não sei, na época... Eu, sinceramente, não sei porquê. Você serviu? Você serviu, Renan? Não, Deus me livre. Não. Mas, assim, tem dois filmes que a música, de repente, foi inspirada. Um é... Como é que é o nome? É... Galípoli, do Peter Weir. Uhum. Que é justamente isso, os dois amigos e tudo. Aí um tá vendo o outro morrendo, essas coisas. Que... Isso é terrível. Isso foi... Mas tinha um outro também, que era Nada de Novo no Front. Uhum. Que no final, tipo, o cara, tipo assim, ele já tá lá na guerra há um tempão, né? Então, assim, isso é a Primeira Guerra Mundial. Então só tem garoto de 14, 15 anos, né? Porque todo o resto do pessoal já morreu. Então eles estão pegando garotos super jovens. E de repente o filme termina com isso. Assim, ele tá lá e de repente o cara vê uma borboleta, né? Essas coisas assim que parece brega, entendeu? É. Mas é super, super bonito. Aí ele vai estender a mão assim e de repente quando ele vai pegar a borboleta... estoura um lance lá e de repente aí ele morre. Quer dizer, pra mostrar como a guerra é uma coisa totalmente, né, estúpida. É, pode que não adianta, sabe? É. Quer dizer, quando a guerra termina, as pessoas não sabem por que elas estavam brigando. Tão brigando, sabe? Por que elas começaram a brigar. Vamos lá então? Vamos, deixa eu só achar aqui uma coisa. Tá. Cadê? Achei. Oh. Vamos começar? América. Se as meninas estão longe daqui, não temos com quem chorar e nem pra onde ir. Se lembra quando era só brincadeira, fingir ser soldado a tarde inteira. Mas não era então. Tenho medo de lhe dizer o que eu quero tanto. Ah, demais, mais um. Obrigado. Uma demais da Legião. Vamos mais uma que já tá acabando, Brasília já tá a caminho. É Dado Villa-Lobos na guitarra, Renato Rocha no contrabaixo elétrico, Marcelo Bonfá na bateria e Renato Russo, eu, cantando. Qual? Tem pedido? Pô, foi 2 horas mesmo. Terminou assim com fecho de ouro. Eu acho que a expectativa que se tinha para esse programa era uma coisa assim sensacional, né? Eu acho que deu para passar tudo isso, tanto em emoção quanto em verdade, em realidade, que a Legião Urbana tinha para mostrar. Lindo, eu acho que lindo. Valeu a pena esperar, né? E é isso aí. Demais. Valeu. Valeu. Joia, a gente tá aqui. Tipo assim, a gente voltou a tocar, ensaiar. Um a gente tocou. A gente ensaiou 2 vezes pra tocar aqui. E assim, a gente tava meio até com medo de. É que a gente tem que ensaiar 20 vezes. Se vocês mas notarem que o pedal voou na segunda música. Mas aí, desculpa, assim. Um abraço para todos. Gente, muita união e muito super, sucesso.